Leão e depois direto CRAT. Zé Leão 360, Pesolono 4, a pista é 28, mantendo pro até 3.000 pés, após esquerda, saída Gole, Eval, CRAT, transponder 5637, controle 1935, no 601. Afirmativo, infame, para o puxa chamar. 01. 35, Anate. Autorizado para Guarulhos do nível 340 na APISC 50, decola da pista 28 com pro até 3.000 pés e depois com esquerda, saída Gole e Val e depois posição Regis, aciona 5534, controle 19, decimal 35. Livre de restrições na saída Gole agora. Saída Gole, livre de restrições, subindo para o 320, tá 8002. Correto, chama para o push, acionado. Solo Gol no 601, no 612, pushback e acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Chama táxi, Gol no 601. Autorizado, chão para o táxi. Autoridade, chão para o táxi. Comando 273, após o PIT, autorizado Serra Vitor 363, desça para 2500 pés, ajuste 10 no 3, reporte estabilizado na RINAVE, Gol no 273. Desce para 2500 com 1013, autorizado após o PIT, Serra Vitor 363, com a RINAVE, Gol 1273. Rio 5415, mantém a nível 140, serviço radar terminado na posição coral, chame controle Ilhéus na frequência 120.1, Tripe 5415. Controle Ilhéus 120.1, muito obrigado, Tripe 5415. Então, 8002, chame Centro Recife em 1288, até N1-3325. 288-3325, 8002, boa noite. conseguir o tax via Let Alpha. Ponte Espera 208.3. Let Alpha, Ponte Espera 2818.3, poderia confirmar? 1862, confirma o seu problema, por favor. O POB ficou em 117, pode fazer 862 no 601. Estimativo, chame 286 contra 1. Solo está 3297, próxima tarde, POB 116, 3 horas e 4 horas de autonomia, alterna Galeão. Se o táxi livre à direita, vai seguir a lado da rua que já está entrando na Alfa. Chame torre 18, decimal meio, quando o ponto espera, 3897. Direita, segue a lado da rua, Alfa e ponto espera 176, 3897, boa noite. Levantou boa noite, acho que é a Serra Mike. Oscar Serra Mike, para você, viu? 280 para Petrolina. 280 Petrolina, decola 1728. 17, companheiro. Ok, sente, aguarde, conta na escuta, acionamento, ajuste padrão. Obrigado, chamarei mais 5 minutos então, tá bom? que está pulando pagoda? Autorizado Petrolina nível 280 na Peugeot 20. Decola da 16, curva esquerda na saída Momo, transição Flock. Aciona 5522 e o controle 19, decimal 35. Sua subida 5522 transpõe 280 na área via. Confirme sua objetiva da subida, curva, primeira curva esquerda na 17. Essa curva esquerda, saída Momo, transição Flock. Acho que você é a mãe. Momo Flock 280, 552 na área transpõe, primeira curva esquerda. Pista 28, vento 2, 30 graus, 12, nós, últimos 90 metros fechados. Check tem. Foi checado, ele pouso 28, gol 1, 2, 7, 6, 190 metros. Salve Salvador, gol 940, boa noite. 940, prossiga, solo. Da informação Whisky, solicito autorização de tráfego Guarulhos 360. Gente, aguarde cota, ajuste no 0 no 3. 0 no 3, gol 940. Aeronave Companhia na condição final, ali mantém, cabeceira 28. Gente, após ali mantém, gol no 601. Então, vigilância, mantém nível 350, a voz Salvador, 26, 8, 5. Cópia. 940 para Guarulhos 360, autorizado na PX50. Decola da pista 1-0 com curva a correção mantendo proa até 3 mil pés. Depois curva a esquerda na saída Gole e Vale. Depois posição Ildes. Aciona o código 5547 e o controle 19 decimal 35. Autorizado Guarulhos, nível 360, apareço 50. Acertou a saída Gole, curva esquerda, Val Eudes, 5547, 1935, mantém pro até 3000. Só confirmando a pista use a 10 ou a 28? Na pista 28, curva esquerda após decolagem, entrou a 3000. Afirmativo. Então, curva pista 28, curva na esquerda após 3000, ou 1940. Afirmativo, chame para o posto estacionário. Marei, gol 1940. Follow, boa noite, gol 273, gol. 273, táxi via Alfa, Juliette, portão 9, na minha escuta. Após Juliette, 9. A senhora responde 5527. 6708, prossiga. Para Recife, 330. Ciente, aguarde cópia, ajuste no 0 no 3. E 3 na guarda. Para o 360, 601. Autorizado 330, Recife, Peruísque 58, decola da 28, entrou até 3000, Aron Belém, 1935, é o controle, acionando 5550, Webjet 6708. Correto, chame para o... Puxa, chama. Chama aí. 1120, e vamos, passe para o sinal, por seguro. Pés após autorizar a subida nível 340 na saída Gole. 7, mantém pro 3.000 pés após saída Gole, subida para 340, 3897. Chame o centro Recife na frequência 1288, ao TN 13325. 2155, ciente 231, mantém nível 190, reporta na décima terminal, operando no controle 199, correção 1290. Fechamento, curva agora à esquerda, proa 250, limite 80 milhas a presente, caso falha de comunicação, décima navegação, a sua estagiária. 3325, 3897. Recife, 288, 3325, 3897, boa. Autorizado, chama para o táxi 940. Autorizado, chama para o táxi 940. centro Brasília, 127, decimal 3, ao centro 1, 2, 3, decimal 0, Whisky Bravo Charlie, boa noite. Agora 5,6 milhas de Salvador, retoma a navegação na rua de trás, restrito nível 340. Meia 01, transmissão 264, atenção 1, 28, decimal 8. Brasília 12655, atacando 12425, 359, boa noite. Vigilância, tudo inicialmente restrito a 3,4,4,4. 1,8,8,4, controle Salvador 1, no máximo só 3,5,8,8,4, boa noite. Salvador, voa no 884, informação Vitor, boa noite. Voa no 884, ação de identificação autorizada chegada a CARI, desça a via para 2010, ajuste 1 no 0 no 4, voa no 884. Desvia até 2000. Voa no 940, solicita instruções de táxi com 176 a bordo, autonomia de 4 horas e 40, alterna o Galeão. E 18,6, quando lá? Direita, Alfa, após Golf, 18,6, torre, ponto espera, gol, 940, boa noite. Para o puxa acionamento no 01, no Web 6708. No 01, coordenei com a equipe de pátio, o gol está